Nessa aqui. Falso amor que eu preciso, que seja sem dor, me bajule o ego. Não, não quero mais amores sérios, pra não machucar o meu peito sofrido. É de um falso amor que eu preciso, que seja sem dor, que me bajule o ego. Não, não quero mais amores sérios, pra não machucar o meu peito sofrer. O amor zombou de mim, o amor me fez chorar. Me dê um mundo pra depois me abandonar. Não teve dó de mim e soube machucar. Por isso eu busco um falso amor pra me acalmar. Agora eu busco um falso amor pra me acalmar. Falso amor que eu preciso, que seja sem dor e que me bajule o ego. Não, não quero mais amores sérios, pra não machucar o meu peito sofrido. Mas o amor é mesmo assim, assim. Ter um mundo num segundo de um olhar, é se cortar no fim, é se desesperar. Por isso eu busco um falso amor pra me acalmar. Agora eu busco um falso amor pra me acalmar. Falso amor que eu preciso, que seja sem dor, que me bajule o ego. Não, não quero mais amores cegos, pra não machucar o meu peito sofrido. O amor é mesmo assim, assim. Amor pra me acalmar. Muito obrigado.